good day, Voters 850. Stand 1, in information, next right. Initial lead 1 right, copy quick. Voters 850 to Lima, Papatango, just 1 minute, copy. Azores 850. Azores 850, red to copy. Red to copy, Azores 850. Azores 850, clear to Lisboa, flight level 350, via first airway, upper Zulu 10. Take off runway 10, left turn, Papa Uniform Charlie Alpha departure, Zulu India Papa Alpha Romeo transition. Departure control 129.45, squawk 5015. Azores 850 ground. Stand by. Azores 850 to Lisboa via PUC departure, uniform Zulu, depart transition uniform Zulu 10, runway 10 and flight level 350, walk 5015 and 129.45. Azores 850, take off runway 10, left turn. Runway 10, left turn, Azores 850. Azores 850, that's correct. Comrade, fire up and push. Call you for push and start, Azores 850. Petrolina autorizado no 300, Upper Zulu 20. Escola da 10, curva esquerda, Momo, transição Flock, 12945, transponder 5014. Tudo 400, chama para espera para mim. Down 3305, boa noite. Você 05, boa noite, reporte simples, no trem chegado, altímetro padrão no 03. para embaixo, travado 3305. Graus com uma dúzia nós, 1-2 nós, tem livre pouso, pista no zero. Livre pouso 3305. Autorização, tá 3305? Afirmativo, livre pouso 3305. Gente. Torre Salvador, 2246, final da. Número 2 na aproximação. E reportinho, vai com trem checado, aguardando pista livre, altímetro no 0, no 3. Forma o tráfego que precede, o R2 está bem resíduo na curva final, ok? Afirmativo, tá bem resíduo no tráfego, pessoal. Trip 5393, autorizado para João Pessoa, 190, Golf 677. Decola da 10, curva esquerda, pouca transição, Aracaju. 12945, transponder 5012. Puca Transacaju. Responder 5012. Está confirmando a primeira curva esquerda. Aguarde pista livre, gol 1245. No solo 48, 129, solo, boa noite. Solo 3305, Alfa Juliette, portão 06. Na aproximação, agora na pista livre. Aguarda na pista livre. Solo 50, direito 1219, solo, boa noite. 3406, livro. 346, Alfa Fronteira 5. Fronteira? Fronteira? Sou Juliette, portão 05. Agora sim, Alfa Juliette 05, 246. Liverpool 72. Feliz Martel Tatória. Teste 2 no solo 52, à direita solo 121, decimal 9, boa noite. Direita 2, decimal 9, boa noite. Luiz. Filme tem sangue a prosseguir para pouso ou qualquer remetida a 17? Eu posso curto final, tem condição de agilizar o Bravo que Luiz? Tem livre pouso 917, o vento 090 graus com uma dúzia a nós. Oi, boa noite, gol 888. Boa noite, gol 888, altímetro padrão 0 no 3, reporte Simbra com 3 checado. Reportarei 1888. externo e baixo travado no 888. Autorizado, 1498, chama táxi. Para dois? É o Gol no 888, passando externo e baixo travado. Gol no 888, o vento 090 graus, com uma dúzia nós, 1-2 nós, tem livre pouso, pista no zero. Ok, tem livre pouso, Gol no 888. Solo 57, trazer o backtrack, posso livrando, 4-4. Ground base, orders 850, request taxi. Azul 4298, me escuta? Já iniciou o recuo? Bem, Azul 850, clear taxi until gate 05, altimeter clearing 1013. Clear taxi until gate 05, Azul 850. Boa noite, Valcles. Oito no solo 59, direita solo 21, decimal 9, boa noite. Direita 219, 1882, boa noite. 5 no 5, reporte Simbra, com trem checado, altímetro no 0 no 3. Reportará, 5 no 5. O final, quanto é final com trem checado? Gol 970. Fazendo apenas a liberação de pista, gol 970. 70. Dúzia nós, 1-2 nós, tem livre pouso, pista no zero. Livre pouso no zero, voo 970. Fui Alfa. Só no 888, ingressa na Alfa e chama antes a Juliette. Alfa, chama antes a Juliette, 888. Gente, 1013, 5515. Taxa direita via Índia, ponto de espera da 10, 11895, altímetro 90 no 3. Azores 850. Clear taxi and 2 holding point on A10. Contact the tower 118.95. Clear taxi until holding point on A10 and changing tower 118.95. Is orders 850, right? Thank you. 1888, Juliette for 02. Juliette para 02 no 888. Zero, solo 01 à direita, 219, solo, boa noite. Visual com o tráfego na curta final no zero, tráfego ATR, tá triplo. Aqui azul 498, após a passagem do tráfego na curta, ali mantém cabeceiro no zero após. Azores 850, ground. Azores 850, with the tower. Azores 850, go ahead. Put in our taxi, please, until holding point. Put in taxi until holding point runway 10, Azores 850. Direita, solo 121, decimal 9, boa noite. Sim, a gente vai livrar a direita, chamando solo 219, obrigado, boa noite. Alfa Kilo Pátio 3, remota 05. Mantenha a posição, azul 4298, mantenha a posição. Eu vou... 0. Com 970, siga. Pode deixar que eu vou avisá-los. Tá bom, obrigado, boa noite. Boa noite. Tem livre decolagem, pista no 0, vento 090 graus com 09 nós. O M tá chamando a torre? O tráfego tá chamando a torre? Delta, boa noite, na semana torre, confirma. Chris, 850, Lanap and Wait, threshold 10. Lanap and Wait, runway 10, so there's 850. Decolo 07, controle 129, decimal 45, bom voo, boa noite. Eu estava 45, boa noite. Puxão, ataque. Oi, Salvador, boa noite, tá? 3178, no localizado. 3178, ponto de com trem checado, altímetro padrão no 013. Boa tarde. Zero, clear to take off and run 0, the wind is 080 degrees with 09 knots. Clear for take off and runway 10 is 850. Tá tudo aí, prossiga. Tá pegando 78, tá baixado travado? Baixar e travar. Repouso, pista no 0, vento 080 graus com 1 dúzia nós, tanto 3178. Viu, repouso, pista no 0, tanto 3178. Azores 850, airborne at 1011, call 129er, decimal 45, have a good flight, thank you. 129er, 45, Azores 850. Três pátios próximo a 17, ok? Pátio 4, o pátio da Bata e o pátio 5, maior está. Mandou o trip 5393 para o táxi com 66 a bordo, 3h30, altera a Recife. É 60 a bordo? 66. 66, táxi 341 Índia, ponto de externo no 01195, altíssimo no 013. Nosso táxi em frente, quanto pode esperar? 2895. Luiz Salvador, muito boa noite, voo 1170, estabilidade LS, inspira 10, baixando travado e visual. 3305, Recife autorizada no 330, perito 58, decolada 10, com curva esquerda, Puca, Transara, Caju, controle 12945, transponder 5020. Confirma o transponder. 5020 transponder, ruta 3305. Olha, 5405, tá correto, chama o pushback acionamento. Vai chamar o 3305. Salvador, 3178, Alfa Kilo, Pátio 3, que é Mato 02. Trip 5393, visou o contrário, curta final 10, tráfego um Boeing 737 da Gol. Frame, tá visual? Trip 5393, após o tráfego ali, mantém cabeceira 10. Confirmaria a posição pro TAM 378? 02. escutando. 170 no solo 16, direito, solo 21, decimal 9, boa noite. Direita 219, boa noite. Confirmado, 378? É, passou a posição 02, ele pode, podemos regressar via taxi alfa. Condições de fazer um CPQ na posição? Negativo. Gente, então vai retornar via alfa. Só um minuto, ingressa autorizado inicialmente, ingressa de via Juliette Kilo. Juliette Kilo, tá 378, obrigado. Gol 1170 na escuta. Livrou? Gol 1170, ingressa na alfa e mantém posição antes da taxiway Kilo. Tráfego vai ingressar na taxiway alfa e ingressar novamente na Kilo. Após a aeronave da TAM, você prossegue taxiway a parte 1 até o corrigido, via alfa até o 03. Sim, vai via alfa até antes da Kilo, aguardando o tráfego. Após, prossegue para o 03, gol 1170. Já está naquilo. Gente, vai observar o TAM agora, sentido corrigido. O TAM afirmou no sentido contrário do senhor, ele vai ingressar na taxa Kilo. Após o mesmo, vai seguir. Torre Oceanar 6224, boa noite. Altímetro padrão nos anos 3, para baixar a travada visual. No curso do localizador visual, comandante Oceanar 6224. Pedro? Confirmo. Leio e pouso, pistão 0, vento 080 graus com 1 dúzia nós, 1 2 nós, Oceanar 6224. Leio e pouso, 0 Oceanar 6224. Solo Rio 5972. Rio 5972, Galeão, cópia? Afirmo. Rio 5972, autorizado Galeão, 400, perigo 50. Cola da 10, curva direita, da El, Leda, Eudes. Controle 12945, transponder 5026. Autorizado Galeão, nível 400, informe que 50, decola da 10, curva na direita, da El, Leda, Eudes. 2945-5026 está pronto para o push deck acionamento. A parte 3 está autorizado e o 5972 chama táxi. Chama de táxi. Vamos Muito baixa transmissão, confirma. 330506, está autorizado, chama ataque. Ou 9250, Recife, pronto para cópia? Ou 9250, autorizado para Recife, no 370, turístico 58, decola para 10, curva esquerda, Fuca, transição na Caju, 12945, transponder 5031. Pega 4 no solo 22, na direita, solo 21, decimal 9, boa noite. Alô, boa noite, 6224, então. 6224, Alfa, Juliette, pro 01. Alfa, Juliette, gate 01, 6224. Qual é a final da ONU 0, ok? Tiver condições de ingressar na perna do vento da ONU 7 e reporte tirando base, agilizando mais gap da auto. Autorizaria pousar na 35? Se 35 tá livre também, o mais gap da auto. Tem condições de pousar na 35? Total condição, mais gap da auto. Livre ingresso final, reporte na curta, mais gap da auto. Vai reportar na curta, o mais gap da auto. Para o táxi 4 a bordo, 3h20, alternando Guarulhos. Siga a 72, ciente, vai aguardar, direito tem um tráfego ao chané, táxi não vai ingressar no pátio. Após o mesmo, táxi em frente até o ponto de espera, quando lá 1-1-8-9-5 para a torre, o altímetro 1-0-1-3. Ciente, guardando o chané, após, está livre o táxi até o ponto de espera, 2-3-5 lá, 1-0-1-3, 5-9-7-2. Michael Delta tem livre pouso na 35, vento 080 graus com 08 nós. Vento dentro, livre pouso 35 graus, seu Michael Delta. É o 3305, táxi autorizado via pátio 1 Índia, pouso de espera da número 1185, altímetro na 013, vai prosseguir como número 2, seguindo o bang da Rio, que agora está levando o pátio 3. Solo de 26, intenciona o pátio 5. 80, reporte liberando a pista. Boa noite. Você vai fazer um 80 sobre a pista e retornar, será a próxima à direita. É a primeira que o senhor passou aqui, próxima à cabeceira 35. Ativo. Aí, após efetuar um 80, você já está com o senhor papá. Logo após o toque da pista que o senhor fez, é o primeiro hangar à direita. Torre, boa noite, Rio 5972, Rio 5972, após a passagem do tráfego na curva, tráfego Embraer da Azul, após o mesmo, a Lima tem, cabeceira 10. Após a passagem do Azul, a Lima tem, cabeceira 10. Azul com a 235, sinal de 3 milhas. Acho que travou Azul? Sim, Matilo, Azul com a 235, agora sinal de 2 milhas e meia. Pouso, pista no 0, vento 0, 7, 0 graus, com 0,8 nós, altimetro padrão, 1 no 0, 1 no 3, azul 4, 2, 3, 5. Teve pouso, azul 4, 2, 3, 5. Data, fica à esquerda, o hangar da Aerostar, com um telhado azul. Boa noite. Gente, boa noite. E a direita solo 21 decimal 9, boa noite. Tem livre decolagem 1 no 0, vento 080 graus com uma dúzia nós. 2, decola os 3-1, controle 129, decimal 45, bom voo, boa noite. 2945, boa noite pra vocês aí, voltar. Oxi. Rio 9810, Paulo, para cópia, Paulo, Galinho, Guarulhos 280. Rio 9810, autorizado Guarulhos 280, Upper Sulu 10. Decola da 10, para a direita da El Leda Bridge, controle 12945, aciona 5033. Convenção, transponha? 5033. Autorizando Guarulhos 280, decola da Delta, na Leda, da Elleda Brick, na Trasurano 6, 5033 é o transponto e o controle é 12945. Está confirmando, decola da 10 com curva direita. Correto, chão para o espectro funcionamento. Camaragem. Decolos 33, controle 129, decimal 45, bom voo, boa noite. 2945, obrigado, bom trabalho. Boa noite. Salvador, é o Uno 134, foi uma taxa, oi? Uno 134, Maceió, cópia. Avante, 34. Uno 134, autorizado Maceió, 370, perito 58. Fala da 10, curva esquerda, Fuca, transição Aracaju, controle 12945, transponder 5035. 370, Maceió, apoio do 58. 10-0, Pucaracaju, 2945 é o nosso controle, 5035 é o transporte do Golo, 1-1-3-4. 1-1-3-4, aerovia Peruísque, 5-8, chama para o estacionamento. É Peruísque, 5-8, 1-1-3-4.